Para o táxi, o voo no 074. Alterna com 4 horas e 18 minutos de autonomia com 41 a bordo. 4 horas e 18 com 20 e 41 a bordo. Voo no 074. Táxi autorizado. Via Índia, reporte no ponto de espera da 10. Táxi, reportaremos. 074. Realizada a linha decolada no 0080 graus, 3 nós, voo no 074. A linha é decolada no 074. Cliente vento 080 graus 5 nós, ajuste no 04. Salvador é o Rio 9642, com 3 a bordo, alternando galeão, 3 horas e 25 de autonomia, tá pronto para o táxi. Galeão 325, 3 pessoas a bordo. Dois ataques via Juliette Alfa, reporta o ponto de espera no 0. Autorizado via Juliette Alfa, reportarei. Ponto espera. Doutor Lee, confirme a frequência da torre, por gentileza. 1186. 186, obrigado. Decolar 213, controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Até mais. Torre Salvador, boa noite. Azul 4006. Azul 4006, tráfego avistado, aviso algum campo. Positivo. Motorizado 10, vento de 080 graus, 4 nós, ajuste no 04. 104, livre pouso, azul 4006. Salvador, o Rio 9642, ponto de espera da 10. Avisa logo com a nave da Azul na aproximação. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado a linha e manter a 10, o Rio. Paciente, após pouso 09 na final, alinhar e manter. Tá 33 0506, puxa acionamento. Autorizado, Chamtax. Chamará. Solas 17, mantendo a minha escuta livre primeira direita, após prosseguir táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Felipe, a primeira direita aqui, via Alfa, reporte antes da Juliette, 4006. Autorizado a decolar, da 10 0 70 graus 0 menos. Livre decolagem, Rio 9642. Rio 9642, decolada 19, controle 19.35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. ...074, chame Recife, em 13325, alterna 1288. 3325288, na 074, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 9642, decolou na Gole Gonza. 9642, boa noite, contato rodar, suba ao 300. Acendendo ao 300, 9642. tá, 3305, tá acionado com 41 a bordo. 4 horas de autonomia alternando Fortaleza para o táxi. 3305, táxi autorizado, Juliette Alfa, reporta o ponto de espera da 90. Ajusta no 0 no 4. Juliette Alfa, reportará o ponto de espera da 90 com 1014. É, poderia confirmar o ponto de espera da Charlie ou da Bravo, Torres? Ponto de espera da Charlie. Charlie, obrigado. Alfa, antes da Juliette, visual com Airbus, o azul 4006. Após a passagem do Airbus, prossiga Juliette, portão 09. Após a passagem do Airbus, prossegue pro 94006. Ponto 3305, antes para dono zero. Prisado ali, decolado no zero. Vento de 060 graus, 072. Ajuste no 04. Entra ali, decolado no zero, tá 3305. T05, decolado agora 24, controle 1 no 9.35, tem um ótimo voo, boa noite. T935, obrigado, bom trabalho. Salvador, T3305, na Pucas de Maracaju, passa 1.700, boa noite. T35, boa noite, contato radar, suba ao 370, vigilância, 3305. Atenção, 370, tá, 3305. Rio 9642, passa nível 120, chame Recife em 13325, alterna 1288. 13325, com o que está alternando? 128, decimal 8. 1288, obrigado. Zero 1911 from East Coast Delta, contact sinal frequency 118.6. 86, obrigado. Salvador, boa noite, Argentina. 1911, position 11. Boa noite, Argentina, 1911, flight level 400 from Salvador to Buenos Aires. Yes, 400 to Buenos Aires. Let's go. Ready to copy. Lima 1911, clear Salvador, Buenos Aires, level 400, ROA, upper Whiskey 58, until Sorocaba, after upper Alpha 310, after flight route plan. Take off runway 10, after takeoff right turn, Gol de Patria, Gonza transition. Squawk 5561 and frequency control Salvador 119.35. Okay, roger, understood. To Buenos Aires, flight level 400, upper Whiskey 58. Squawk transition. And after that, 310. Runway 10, 5561. And the frequency after departure, 1935. Roger, 1911, runway upper Whiskey 58, until Sorocaba, after upper Alpha 310, after flight route plan, take off runway 10, after take off right turn, Gol, departure, Gol, and Gonza transition. Okay, roger, upper Whiskey 58, Sorocaba, after that, unit upper Alpha 310, runway 10, 10. Goal departure, after departure, right turn, goal goes transition, 5561. Squawk 5561, correct, Argentina 1911, report red startup and pushback. I call you. Passa nível 120, chame Recife em 12685, alterna 12545. Chame Recife, alterna 12545, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Sierra 3178. 78, boa noite, Salvador, Maceió, 330. 330. Guarda cópia, informação em curso, eco. Qual é a cidade alta? Eu tenho me escuta e aguarde. É a sede prevista? Aracaju. O Aracaju, grato. Copia? 3178, copia. Polizado Salvador Maceió, nível 330, aerovião Peru 58. Decolado no zero, curva esquerda após Pucaracaju, nosso perfil da Pucaracaju. Código 5563, frequência do controle 119.35. Polizado Maceió no 330, saída Puca, transição Aracaju. Decolando a 10 com a primeira curva esquerda na Peru 58. Aciona 5563, controle 19.35 para 3178. Correto, portão 05, sendo ponto para o pushback em acionamento. 3178, grato. Controle Salvador, agente 6701, em descida para o ONU 50, sente da Charlie. Agente 6701, contato radar, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. 2000 pés, ajuste 1014, vai reportar o localizador, o agente 6701. Salvador, 3172 para pushback e acionamento no 05. 3178 autorizado, sintaxe. Pushback, acionamento e uma ponta para ataque 3178.